estresse na trilha, eu e minha quadrilha, crescendo com a arte, vou de cabeça erguida, sem vacilar, eu vou buscando a evolução. Se o underground é mais que vivo, eu permaneço são. Carece de atenção, quem não tem o que falar, e acha que rap é música pra nego vir balançar e se pá. Pode até ser, mas é pra refletir. Se não tem algo a dizer, então é melhor nem vir. E sente o peso de cada palavra, parceiro. Chego pesando e usando o flow mais cabreiro. Se liga no embalo daqui, eu não saio, eu vim pra me expressar. Pensa que eu sou fraco de olho na ideia, eu cheguei pra ficar. Hahaha, rap fortal, rapá. Rima com conteúdo diretamente do Ceará. Se acha que é brincadeira, então é melhor nem colar. Sinal que não tá pronto pras verdades que tão no ar. E sente o peso dos irmãos que aqui chegou. Cê reparou nas beats e nas track. Moleque bolado nativo, enquanto eu aperto um red. Aqui cê caô, meu irmão, é sem blefe. Vê se não esquece qual foi, vai encarar. Qual foi, vai me enquadrar. Eu tô aqui de boa, só parei pra relaxar a mente. Pode vir, mas vem sabendo que a chapa é quente. E no momento eu fico atento, acrescento e complemento conhecimento sem ser barulhento. Isso não é um aquecimento, bem mais que divertimento. Minha rima, meu alimento, fluindo do pensamento. Eu vou mostrando no talento, vem de dentro, cê talento. Só lamento, eu te entendo, é forte o movimento. Mas eu não me ausento, eu me apresento e vou expondo a arte. Muito prazer, meu nome é Mate. Eu sigo com a cabeça erguida, mente e foco na meta. Sagacidade pra viver e os problemas tirar da reta. Cabeça baixa só se for pra orar, porque eu já cheguei aqui, então agora eu vou tentar. Nem vale a pena chorar. Lágrimas são doce veneno nessa terra de caninos. Felinos são como prêmio, minha cabeça tá a prêmio. Vermes me rodeiam, querem toda a minha história e me jogar pra escanteio na peleja. Eu vi que sempre tudo é como dito, me mandaram andar na prancha e fazer o último pedido. E esse último pedido, hoje ainda vivo, fazer rap em Fortaleza não é som pra bandido, chapa. Realidade é outra na visão de um favelado, que no final do mês nem recebe um salário. Me disseram uma vez que pobre é o diabo, mas o diabo nem dinheiro ganha pra ser mal amado. Soldado cabo, honrando sempre a minha patente. Psicopata causa o transtorno na sua mente, me entende? Ou morra tentando entender duas faces da moeda, nem todo mundo vê, pagar pra ver. Me diz o que te deixa tranquilão. Esse mundo é livre, mas também é o mundo cão. Vida bandida, essa é a mente do vilão. Fortal City, underground, papo reto, ladrão.